localizador. Proa 010, limite localizador, tá? 3192. Protocol 021, ready to speed to 2209. 2209, protocol 021. Ativo, os dados copiados, altímetro no 019, reporte no ponto de espera taxiway Papá. Yeah. 092, desça para 4000 pés, o QNH no 019. 4000 pés, 1019, 3092. Na Portugal 021, distance flight level 050. Level 050, Portugal 021. Mativo, táxi via pista, reporte cabeceira 17, pronto, Oscar, papapá. O triplo Papa Romeo Lima na escuta. Gente, confirme por gentileza o destino é o Multiplaza. Mundo Plaza, próximo Shopping Salvador, não é isso? Gente. Bravo Delta, grato. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 396, informação Papá, passa nível 970. Boa tarde, Gol no 396, acione identificação, proceda na chegada Mari, desça para o nível 060, QNH no 019. Autorizado para o 060 na chegada Mari, Gol no 396. P3192, direita para o 030, limite localizador. Para o 030, tá 3192. Triplicou a navio, desça para 2000 pés, autorizado, final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, reportará estabilizado, 549 onda. Corre direita, pro 060 para interceptar o localizador, desça para 3000 pés. Pro 060 para o localizador, 3000 pés, 3192. O Lima, reporte no ponto, espera. Vitor Mike Quebec, não há tráfego conhecido no setor, frequência livre. Vitor 092, direita 080, desça para 2000 pés, autorizado, final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Pro 080, 2000 pés, autorizado ILS, reportará no localizador, TAN 3192. Portugal 021, descent to 4000 feet, altimeter steady 1019. Top 4000, altimeter 1019, report Portugal 021. Bom, elefa e segue para a aerovia, conforme o plano. 5131, transponders, controle 120.8. 320 para Brasília, aprovado, perfil da Arbor e após eleva. Interceptor via Presulu 17, decolando da 10, curva direita. Nosso transponder 5131 e o controle após 208, Xané 6321. Confere, chame enquanto piloto na remota no 3 para o posto Xané. Chamarei, 6321. 5491 no da Trip, boa tarde, o altímetro 1019 e já é baixado e gravado. Aguarde. Gente, para sua informação, temos um helicóptero, um Hawks 44, agora até coluna PCLA, Mais próximo aí, o seu TCAS deve informar ele na linha do litoral à sua direita, 500 pés, não interfere na sua aproximação. Apenas para informação de tráfego, 35491. Ciente, obrigado. O tráfego da Gol, retaguarda, que vai iniciar o táxi. Após o mesmo, está livre, puxe para cancelamento, 01 e chame táxi. Guardando o Gol, posta livre, caminhada 32. 96, desça para o nível 050. 050, autorizado para o Gol 1396. Lima Kilo Zulu, desça para o nível 060. 060, Lima Kilo Zulu. Localizador, está 3192. 3192, chame Torre Salvador em 18, decimal 6. 186, 3192. Controle, Web 5729. Web 5729, ao controle. O 5729 pode acelerar um pouco? 192 está 807 milhas para o marcador externo. Tá 3192, boa tarde, altímetro 1099, reporte passando o marcador externo baixado e travado. Reportará passando o externo baixado e travado, 3192. Afirmativo, táxi via pista, reporte cabeceira alinhado e pronto. Zero subida pouco inicialmente. Se possível, coordena 130 para Conde. Sim, eu vou coordenar então 130 com 100, só um minuto, se for triste. Certo. Aracaju, 160, 24, alterna Aracaju. Aprovado o táxi Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. O ponto de espera do hino 8.6. O registro 10 no 9, bom voo. 19, Alfa, estimativo, é 106, 106. Pesado pro de bom fim. Bono bom, 5729, descendo ao 090. Desça para 3.000 pés, o QNH 1019. 3.000 pés autorizado, 1019, com 1396. De imediato, assim que autorizado. Agilizando manobras, então, reporte cabeceira 1.0, guardando apenas autorização. P27, copia. 130 Aracaju aprovada, coluna 0 com curva pela esquerda. No perfil da Pucajamo, após segue Aracaju. Acionado o transponder 5137, controle 120.8. Autorizado 130 para Aracaju, Pucajamo, saída pista em uso 10, curva esquerda após 5137, transponder. E 1208, negativo Conde? Negativo o quê? Voar pra Conde? Ah, tá ok, então vou checar só com o controle. A princípio, Conde tá aprovado então, via Golf 677. Decola 10 esquerda, perfil da Conde, o 35627. O resto da autorização permanece. Então, curva esquerda após, perfil da Conde, obrigado. Salvador 35491, ingressando naquilo. 5491, bem-vindo, Kilo, Pátio 3. Pátio 3, 5491, obrigado. T96, desça para 2.000 pés, autorizado, final ILS, X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Para 2.000 pés, cliente autorizado, procedimento ILS, X-Ray, chamada estabilizado. Lima Kilo Zulu, desça para 3.000 pés, o QNH 1019. 3.019, Lima Kilo Zulu. Web 5729, desça para 4.000 pés, o QNH 1019. 4.000 pés, 1019, 1029. Pronto, 4.021, found the localizer, runway 10. Airport 021, contact Salvador Tower, 118.6. 118.6, 4.021, bye bye. Bye bye. pouso pista 10. Autorizado posição 10, tá 3192. Opa, papapá, Lima, Lima, Fox, mantém a posição cabeceira 1-7. Estamos com sequenciamento de tráfego agora da, pra 1-0, o que é conflitante com a sua saída, ok? Voo número 49, aos 3-1 decola, controle 120.8 com voo. 120.8, voo número 49, boa semana. Igualmente, grato. Agora, boa tarde, aeroporto, sou o Zero 2-1, sul, cabo, tchau, é Portugal, Zero 2-1. Good afternoon, altimeter 1019, is land gear done locked? Not yet, I will call it. Okay. Quatro-nove, contato radar, suba para nível 200 na saída da EL. Da EL 200, gol número 49. Pata. Acima, acima. Gente, é posto na curta final da pista no 7. Bravo. 255 para cópia. Consiga. Colima, Kilo Zulu, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 080, limite radial 310 de Salvador. Esquerda 080, limitado pela radial 310 de Salvador. Colima, Kilo Zulu. Web 5729, vetoração final ILS, X-ray, pistão no zero, curva à esquerda na proa 205, limite localizador. 3, 2, 7, pronto. 30, daí a Oleda para voar, eu disse, 5136 no transporte, 1208 é o controle de Salvador, da 3155. Correto, chame quando pronto para o posicionado, ponto 9. Marinho, tá 3155. Pode ser, 392, livrou, boa tarde. 392, bem-vindo, boa tarde, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 392. Coordenação com controle, aguarde por gentileza. Estabilizado e aliás, X-ray, gol 396. 396, chame torre, Salvador em 1-8, por decimal 6. 118, 62, Equator, 1396. Para nós, serve decolagem, pista 17. Afirmo. Portugal, 021, the ground at 35. When you vacate, you contact 121, decimal 9 up. Protecting the ground, 29, the Portugal, 021, bye-bye. Afirmativo, Romeu Oscar Bravo. Aproxima direto para o pátio da Bata, sem interferência com a 17, o vento no 30 graus com 09 nós. Romeu Oscar Bravo, reposto no solo controlado. Oscar Bravo, Zero to One, welcome taxi Alpha Juliet, T stand 1111. Alpha Juliet, stand 11, reposto com 0 to 1. Com informação, temos um helicóptero, um Hops 44, realizará um pouso aqui no hangar próximo à cabeceira 17 auxiliar, da pista auxiliar, não interfere na sua aproximação. 1-3-9-6-7. Lima, Lima, Fox, decolado de Salvador aos 36, mantém a proa até 2000 pés, chamando o controle agora 120-8, bom voo. Mantendo proa até 2000 pés, dá presente, chama o controle de Salvador 120-8, Lima, Lima, Fox. Positivo. controle Salvador, papapá, Lima Lima Fox, decolou na sua escuta. Papapá, Lima Lima Fox, contato radar suba para nível 2, 5, 0, mantenho o eixo de decolagem até 2 mil pés após prosseguir na saída Puca, o Lima Lima Fox. Está cruzando 2.500, está ingressando na saída Puca, o Lima Lima Fox. Aquilo Zulu, plano instrumento cancelado aos 37, desça para 1.500 pés e autorizado. O proa da rotatória Lima Kilo Zulu. Tá certo, Lima Kilo Zulu. Contato visual com traço na sua posição de 2 horas. Primativo, traço 2 horas e 5 milhas, cruza 4 mil pés em descido, tipo um Boeing 737-800. Sim, amor. Contato visual com ele. Bravo, considero no solo aos 37, frequência livre no corte, até a próxima. 2 mil pés, o QNH 1019. Para a ponta, 2 mil pés, 1019. O Papá Romeu Lima, chame Torre Salvador em 1 no 8.6. 118.6, vai chamar o Papá Romeu Lima. Estou com Portugal ingressando agora na Juliette, vai prosseguir até o pontão 11, após o mesmo finalizar, está livre. 3155, chame o táxi, poxa. Após a passagem do TAP aqui na retaguarda, a gente tem um pushback que é uma barata. Tá pesando. Lima. Poxa, na M3-27 ali mantém cabeceira 1-0. Lima tem, M3-27. Segundo 396 no solo de Salvador, 39, direita ao livrar, chama o solo 121-9. Direita 1219, gol no 396. 29. 6327, complementando, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento no 30 graus com 10 nós. Ele decola, 6327. Primeiro bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Via Alfa, reportará que está Juliette, com 396. Recepção do ILF da 10, pode chamar a torre, 5729? Afirmativo, Web 5729, chame Torre Salvador em 1 no 8.6. 1 no 8.6, obrigado. Lima Kilo Zulu, chame Torre Salvador em 1 no 8.6. Lima Kilo Zulu. Web, opa, passando Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, é poste vertical da rotatória, altímetro 1019. Passará. O Webjet 5729, boa tarde, altímetro 1019, quanto à aproximação, aguardando pista livre, já embaixo travado? Aguardando, baixo travado. Para informação, temos um Ops 44 à sua direita, na linha do litoral, não interfere na sua aproximação, altitude de 500 pés. Segundo o tráfego, à esquerda, um Charlie 402, também não interfere, irá manter, espera no setor norte, o Web 5729. É, Lima Kilo Zulu, reporte no final de 3 milhas, em caso de falha de comunicação não receba autorização de pouso, efetua um 360 pela direita e realiza pouso na 17, o Lima Kilo Zulu, em caso de falha de comunicação. Tá certo, Lima Kilo Zulu, caso de falha de comunicação, efetua o 360, está em contato com o tráfego, visual com o tráfego na final da 10. Afirmativo, tem condições de se encaixar como número 2? Afirmo. Perfeito, então, Lima Kilo Zulu, o altímetro 1019 para cheque o vento 140 graus com 09. Reposta curto final, pistão 7. Repostará, Lima Kilo Zulu. 5729 da Web, livre pulso, pistão 0, vento 140 graus com 09, 5729 da Webjet. Autorizado por 10, 5729. O triplo Papá Romeu Lima, faça um 360 pela direita, reporte reinterceptando o triplo Papá Romeu Lima. 360, pela direita, aguardando para autorização para cruzar 1735. Da web 41120.8, bom voo. Controle Salvador, boa tarde, Oxené 6327. Oxené 6327, contato radar, suba para NV 180 na saída da EL. 180 da EL, 6327. Livre então, retaguarda do bang da web, informo também o Charlie 402 na final da 17, ok? Faça uma perna do vento aí pela direita, sem interferir com a pista 17, o triplo papá Romeu Lima. Perna do vento pela direita, sem interferir com a 17, o Romeu Lima, na retaguarda do Airbus. Cruzou, informa o tráfego, um Robson 44, a sua direita da aproximação, cruzando agora o eixo da 10, da aproximação da 10, não interfere na sua aproximação, já embaixado travado? Embaixado travado, sem contato visual com o tráfego. Afirmativo, tem livre pouso, pista 17, o vento 140 graus com 109, tráfego agora passando aqui o Cita Itapuã. Alright. Romeu Lima está visual com a aeronave na final da 17. Afirmativo, mantém a separação visual do tráfego, triplo para Romeu Lima. Vai manter, senhor. Está autorizado cruzar na retaguarda, correto? Afirmativo, após o Charlie 402, cruza a retaguarda e comprou no litoral nordeste. Afirmativo, senhor. Na retaguarda vai cruzar o Papa Romeu Lima. 5729 da Web Jet no solo de Salvador 243. Direito ao livrar, chama o solo em 1219. Direito, livrando agora, 1295729, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, 5729, da Web, livrou a 10, boa tarde. Web 5729, bem-vindo, site inicialmente de Alfa e reporte em Angelete. Alfa, reportar em Angelete, 5729. TP 5761, a bordo 3 e 10, alternando Recife para táxi. Tempo 5627, 3 e 10, Recife, só confirmação, copia o VOB. 61, sim, tem aprovado o táxi via Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 218.6, o ajuste no 019, bom voo. 19, Índia, Alfa, ponto de espera 18.6, muito obrigado, boa tarde. Solo, Xené 6321. Na escuta. Agora com o estado de treinamento, na remota 12. O ciente, mantém a guarda e tráfego até a retaguarda, vai iniciar o táxi. Para a autorização de treinamento. 5-4-1, identificação, desça a chegada Mari para nível 050, Kenengá, 1019. 5-4-0-5-0 na Mari, 1019, voo 075. Ficou inicialmente táxi, atentando ao trânsito do WebJet que vai parqueando no portão 2. Via Índia e Alfa, após 18.6 no ponto de espera com a torre, 19 no ajuste, eu tá 3155. Com 1019 a gente vai até o ponto de espera da pista 10, a torre é 18.6, a gente fica atento ao WebJet que vai parquear no 2, tá 3155. 5729, Juliette, portão 2, após o trip. Positivo, Juliette, portão 2, após o trip, 5729. É 321, após depois da retaguarda, tá livre, chama táxi. Na M3D não copiou? Não copiou, senhor. Pode repetir? Está autorizado. Puxa e pega o acionamento, sem táxi. Autorizado é portal, na M3D. 4118, gente, da Quebec, solicita nível 360 confins. Gente, 360 confins, um minuto, número 2, copa, azul 4118, prepara da EL. Gente, 4118. O Índia November Alpha, prossiga. Salvador, 5627, inicialmente a linha mantém cabeceira 10. aprovado, mil pés, voo local, com sobrevoio TGL em Veracruz, decola 97, direita, corredor Axé, 0171, o transponder, controle 120.8, a torre 1 no 8.6. O trip 5627 após a decolagem tem condições de manter a proa até 2 mil pés? Afirmo, 5627. Afirmativa, após a decolagem da 1-0, mantém a proa até 2 mil pés devido ao helicóptero no litoral nordeste, 500 pés de altitude do tráfego, Alpes 44. O vento 1-40 graus com 1-0 nós, tem livre decolagem, pista 1-0, trip 5627. Sente, após a decolagem vai manter até 2 mil pés para poder curvar e decolar 5627. Trip do Papa Romeu Lima, só para informação, temos um trip aqui decolando da ATR, da 1-0, não interfere, ok? Tá mantendo o pro até 2 mil pés. Tá ciente do tráfego decolando o Papa Romeu Lima. Trip 5627, decolado aos 48, chamo o controle em 1-20-8, bom voo. 1-20-8, obrigado. Torre de Salvador, excelente tarde, está 3-1-5, está se aproximando do ponto da 1-0, está... Excelente tarde, tá 3155, inicialmente ali mantém cabeceira 1-0. Sim, mantém na cabeceira 1-0. 3, chama quando for funcionar. Passando, né? Oi, Salvador, muito boa tarde, eu tô passando no voo do Dentro Mais, passo 4-2 a bota, muito informação de toda a força. Take Max, indo tráfego, Papá 28 Alfa, 4402PB, tô ciente. É, quanto você tá com afastar? Corredor Axé, você passa pelo corredor Caixa Prego, sobrevoa uma hora. 27, chama centro Recife, 133.25, alterno 125.1. 3325251-6387. Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera estou indo no 8.6, eu ajuste no 09, bom voo. 19, visitante inicial, ponto de espera do 2, obrigado. Tá, 20 milhas fora, o Romeu Lima. O 90 em Equimike, só confirmando, é Mauá, quantas milhas Salvador? O 90 em Equimike, afasta no corredor Axé, Caixa Prego, vai manter o sobrevoo no setor sudoeste da ilha de Itaparica, uma hora de voo. Ah, sim, sim, ele tá parecido. Só um minuto com autorização, o 90 em Equimike. Guardando o código, o 90 em Equimike. 3155 tem livre decolagem, pista 1-0, vento 1-40 graus com 1-0 nós, tem 3155. Livre decolagem, tá 3155. Essa informação, Alpes 44, na linha do litoral nordeste, altitude de 500 pés, não interfere na sua decolagem. Bom, sobrevoo na Itaparica, mil pés, decola no 7, direito, corredor Axé, Caixa Prego, aciona o transponder 02, questão 0145, 0145 ao transponder, controle 120.8, a torre 1-8.6. Autorizado o local Salvador Salvador, com sobrevoo na linha de Itaparica, decolador no 7, com curva à direita no corredor Axé, distrito número 40, aciona 0145, o controle opera 120.8, torre 1-8.6, 95 mais. 190 em aqui Mike, 02 POB, a torre agora 38.6 para acionar ataque de decolagem no 09 no ajuste, bom voo. 019, chama a torre 38.6 para acionamento, 90 em Mike, muito bem. Mike é com Delta, cópia. Manati, mil pés, 107, direita, Axé, Caixa Prego, 0125 padrão, controle 20.8. Pro, desce para 050.019. O Papão Meio de Novembro Alvo na escuta. 18.6, acionar ataque de decolagem, no 09 ajuste, bom voo, Eco Delta. Tem 3D, 17, livre pulso, pistão 0, vento 130 graus com 11 nós, check-train. Já reportado, baixado e checado, tá?